sprecher van de gemeente Bornholm, hebben we nog gedaan. Geen betaal van tax. Daar is geen tax van de gemeente. Controle Salvador, muito boa noite, Papão Meu Golf, Mike X-Ray, na formação Delta. Papão Meu Golf, Mike X-Ray, a sua identificação na chegada Bonf, desça para 4.000 pés, ajuste no 015. Ficou na Bonf, desça para 4.000 no 015, Golf, Mike X-Ray. Salvador, boa tarde, boa noite, boa noite, meu amigo, meu amigo, meu amigo da São Francisco, número 2, WGA. Boa noite, 66, a sua identificação na chegada Mari, desça até o 050. 050, voo do Noite 66. Autoriza para o WhatsApp do Noite 66? À direita, saindo da El Leda Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. Aciona 5525, controle 120, decimal 8. Azul, Vila Lago, Vila Lago, finalizado com Pinas, 1340, Vila, Otrizolano, Zero, Brite, Otrizolano, Meia, após o ato, Pinas, Volta, Cala, Pinas, Zero, Corda, Direito, Passeira, da Hora, Lupa, Adótiva, Lançando, 5525, Zotano, 108, Lança, Pinas, Vila Lago, Vila. Azul 6999, aguarda 3 minutos para iniciar o push. Para o táxi Gol 099, 3010, 144 a bordo, está na Guarulhos. Confirme sua autoria, por gentileza. 144. Táxi Pátio, Índia Alfa, no ponto de espera, Torre 1895, ajuste no 0 no 5, Gol no 099. Pátio Índia, e ponto de espera 1-0-18-95, para o Gol no 099, obrigado. Salvador, tá 3137. Tá 3137, Delta, formação em curso. Prepara a saída da El Leda Motiva, Mike Oscar Tango, Vitor Alfa e aguarda a cópia. Da El Leda Motiva, Azul 6919. Codênico equipe de solo, após a passagem do Boeing da Gol, táxi ponto de espera, inicia o push no 03 e chama táxi. Após a passagem do Gol, codênico equipe de solo, inicia da táxi, de lado da Gol. 2137, pronto, cópia. Copia. Autorizado Galeão 360 ao nível, Upzulu 190, decola da pista 10, primeira curva à direita, perfil da saída da El Leda Motiva, Mike Oscar Tango Vitor Alfa. 5520, transponde, 120, décima 8, controle Salvador. 360 Galeão, Upzulu 10, conforme rota do plano, decola da 10, curva à direita na El Leda Motiva, 5520, transponde, 208, controle. Fechamento correto, chama pronto no 06, então 3137. Gol 0999, Nicolás 11, chame controle 1020. Controle 1208, gol 0999, uma boa noite. 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 05, direita, Índia Alfa, pronto para disparar o 895 azul, Donado, Lago, boa noite, obrigado. Climb to flight 360, dial departure. Dial departure, climb flight level 360, go 1099. We request to fly direct to Lida. Go 1099 clean, fly Lida position. Okay, fly direct to Lida, go 1099. Uno 866, desça para 2000 pés, o ajuste 1015, está autorizado em LSXC, reporte localizador. Tá, 2015, reporte localizador, voo 1866. Livre de paragem, azul, 69, 19. 6999, decolado aos 15, chame controle 120.8. 208 azul, Belávio do Lado. Controle Salvador, boa noite, meu nave no nave do azul, passando 1 no meu passo. Azul, meu nave, 1 no nave, passando no 1100 passos, saída do ar. Azul, 6999, a Sony 5525. 5525. Golf Mike X-Ray, redução para 1709. Reduzindo 1709, Golf Mike X-Ray. Controle, autodiesel azul, Guarazzo, Guarazzo, vai direto, Leda. Azul 6909, agora sem contato radar, subindo para o 340, na saída da El, está autorizado Valeda, na presente. Da presente, direto, Leda, subindo para o 340, azul, Guarazzo, Guarazzo. Patrol Go 1099, request from Watch About. Go 1099, receive set frequency 125.1, enable 133.95. 1251, 13395, Go 1099, good night. 13395. 1355. 1395. Yep, that's what it says. Okay, 12395, Go 1099, good night. Golf Mike X-Ray. Golf Mike X-Ray para 2000 pés, integral trato das 6 milhas, é um Boeing 738 da Gol, autorizado o procedimento é poste estabilizado. Poste estabilizado, Golf Mike X-Ray. GLS, Gol, noite, meia-meia. Boa noite, 66, torre 1 na noite, decimal 95. 295, boa noite, 66, até já. Salvador, boa noite, boa noite, 66, estabilidade aliás e baixo travado. Boa noite, 66, tráfego avistado, livre pouso, pistola 0, vento 1, 70 graus, 109. Livre pouso, pistola 10, boa noite, 66. Gol 1168, turma Delta, descendo 1050, na projetada. Gol 1168, a sua identificação e descendo 050, na projetada. Projetada, descendo 0150, gol 1168. estabilizador, Golf Mike X-Ray. Golf Mike X-Ray, chame torre 18995. 18995. Blue 6919, chame o centro Recife na frequência 1251 e a alternativa 1-3395. Centro Recife 1-2-5-1-3-3-9-5, obrigado, boa noite. Mega 1-0-1-5, tráfego ainda 9, estado. É, quando é que eu fumar o vento, o Golf Mike X-Ray? Confirme Golf Mike X-Ray. Confirmar o vento? 1-8-0 graus, 1-0-9, Golf Mike X-Ray. É, informa que tem intenções, se possível, para pouso não no 7. Gente, Golf Mike X-Ray, reporte para cancelamento. Está presente. Gente, cancelado aos 2-1, autorizado base pela direita do 1-7, reporte na final. Base à direita para 1-7, apontará na final. Uno 866, solo 2-1, livre direita, chame solo em 1-2-1, decimal 9. 2-1-9. Na proa 045, 10 metros, depois do oitavo. Gente, autorizado o dia, reporte do ANCAP. Passar na água, não é isso. Boa noite, boa noite, meu amigo, boa noite, toda. Chama controle 120 decimal 8. Ok, seu 866, obrigado, até o 09, vai seguir o follow me depois do 08. Passou a identificação. O Delta desce até o 060, vou em Mari para a chegada Mari. Está a 52 milhas sudoeste de Salvador. Charlie Sierra, Tango, India, November. Tango, Kilo, November. No pátio 3, na posição 2, nós estamos prontos para efetuar o push para o pátio 1, para o Finger 10. Fazer parte, Gol 9-6-8. Que Gol 9-6-8. Tá 3-1-3-7. Aguarda 2 minutos, push. Tango, Kilo, November, reboque autorizado até a saída do pátio 3, a porta para ingresso pátio 1. Ok, está autorizado até a saída do pátio 3. Visual. O Fnac X-Ray livre pouso no site, vento 1,70 graus, 0,99. Pouso do Fnac X-Ray. Tango Kilo November, posição 08 no pátio 1. Tale Serra, Tango Kilo November, escuta. A escuta, transmita. Confirma a posição do pátio 1. É, pode repetir? Vai seguir para qual posição no pátio 1? É, posição 10. 1-0. 6 graus. Já aponta para ingresso no pátio 1. Ok, confirma que estamos autorizados para fazer o ingresso no pátio 1, logo. Tá 3137, coordena equipe de solo após o ingresso do Boeing, marqueando para o 09, inicia no 06, chama ataque. Para ataque, pega o nome, pode. 1168, vista para 2000 pés, hoje chama 0 no 6, doutor Tadelias, é que tem reporte localizado. Dona, é, autorizada aqui, isso aí, chama lá no localizador, o 1168. Então, quilo delta, desce até o 050, se puder manter a velocidade até mais próximo. Salvador, boa noite, 3858, informação delta. 3858, boa noite, na chegada da Mari, desce até o 060, limpeza só para 2509. Ok, na Mari, desce até o 060, limpeza para 2509. Tente, Vitor, pelo Delta, mantém. Presente, o Vitor, pelo Delta, já pode incrementar mais a velocidade. Autorizado, Vitor, pelo Delta. Beleza, só me confia pra ver. Ontem, 57 a bordo, autorizado, táxi. Pátio, Índia Alfa, no ponto de espera, torre 2895, ajuste no 0196, boa viagem, o TAN 31137. Pátio, Índia Alfa, 2895, ponto de espera, boa noite, decimal 95. 295, pode achar o nome dele. torre Gol 9168, 3 milhas do marcador externo, com campanha. Gol 9168, tráfego avistado, cheque treino livre pouso, pista 90, vento 170 graus, 099. Tem um livre pouso, chamará baixar travado, Gol 9168. Delta prosseguida descida para 3.000 pés, o ajuste é 9.096. 3.016 pelo Delta. 258, desce até o 050. 050. Manda livre pouso, vento agora 1.970 graus, 1.99. Livre pouso, Gol 9168, obrigado. Quilo Delta desse mantém 2.000 autorizado final elétrico. 2.000 reportando no log, quilo Confirme. 3137, quanto espera? É o 3137, você anima até que a bicheira não zero. Solo 34, livre direito, chame solo em 1 ou 2, 1 ou 2, 1 ou 9. 2 ou 9, obrigado, até já. No 37, livre decolagem, pista 1 0, vento 180 graus, 1 ou 9. Livre decolagem, pista 1 0, vento 180. Juliette, posição 04, Pátio. Alfa, Juliette, posição 4, obrigado. Charlie Serra Tango, quilo November, mantenha a posição, aguarda para ingresso. Ok, então mantenha a posição, aguarda para ingresso com o Patio 1 para a posição 1 no 0. Quilo Delta, passa Duna, complete final LS, chame Torre 1118, decimal 95. 1895, né, 3? 3858, 2000, autorizado final LS. Ok, 2000, final ILS com 1015, confere. Permanece, ajuste agora 10116, 1016. 10116, até 3854. Boa noite, Salvador. Boa noite, Costa Gomito, Quilo Delta. Então, Quilo Delta, continue a aproximação, reporte passando externo e visual com o campo. O vento no momento é 1.7.0.08, nós ainda 9 estados. Reporta no externo, Vitor Quilo Delta. Avisa o campo já, reporta no externo. Gente, Vitor Quilo Delta. Externo, dá pra gente modifica, prosseguir visual para 1 no site, Vitor Quilo Delta. Vitor Quilo Delta, ciente, autorizado, base sua direita da 1 no site. Tem condições de encurtar a base? Afirmo. Ciente, encurte base para 1 no site, reporte na final. O vento no momento é 1.70 graus, 09 nós. Contra na final, Delta. Vitor Quilo Delta, confirma embaixo, após o pouso. Obrigado, pai, Sérgio. Ciente. Voo 9030, boa noite, essa é a identificação dessa via até 3000, ajuste no 0, no meio, agora acho que não do procedimento do ILS X-Ray. Afinal, baixado e checado, Vitor Quilo Delta. Vitor Quilo Delta, livre pouso, pistão no site, vento 1.80 graus, 9.9. A 3858, complete final do procedimento, torre 1895. 1895, completa até 3858. Quilo Delta, solo 440, livre direita, táxi até o Abaeté, estacionar livre frequência. Torre Salvador, boa noite, 1-3-8-5-8, final do ILS X-Ray, 1-0, baixado, trabalho. 1-3-8-5-8, para que o avistado livre pouso, destino a 0, vento 1-7-0, grau 0-9. Copiou livre pouso na 1-0, 1-3-8-5-8, a clareza 3. Chama agora Recife direto, 1251, antena 33, decimal 95. Até o presente momento não obtivemos essa autorização, ok? Chama direto, centro solicite. 5-8, Paulo 4-3, vira direita, chame Paulo em 1-2-1, decimal 9. Vira direita, 2-1-9, até 3-8-5-8. Paulo, boa noite, 4-3-8-5-8, livrou via Eco. Eco. 4-3-8-5-8, táxi via Alfa, Juliette, posição 03, pátio 1. Alfa, Juliette, pátio 3, posição 3, pátio 1, 4-3-8-5-8. Charlie, Tanque 1 November, o push foi terminado. Obrigado, boa noite. Gente, boa noite. Desse mantendo 2000 autorizado final ILS. 2000, tá livre final do ILS, 9030. Localizador Campo à Vista, gol 9030. Torre 1895, bom voo. 1895, 30, boa noite. Oi, boa noite, Gol 9030, passando em Indiastel. 9030, cheque trem. Baixado, travado, campo à vista. Pouso autorizado, pista 10, vento 180 graus, 10 nós. Sente, livre pouso na pista 10, Gol 9030. Boa noite, é o Gol 2043, formação Delta, cópia Guarulhos. Gol 2043, autorizado Guarulhos, 360, Upper Zulu 10. Recorda 10, curva direita da El Leda Motiva. 1198 controle 5537 para os pontos. Poderia confirmar o controle? 120.8. 360 autorizado, uniforme de Zulu 10, decola da 10 na curva direita da El Leda. 1208, 5530, Gol 9, correção, 2043. Gol 2043, transponder 5537, e depois de Leda voa Motiva. 7 para Leda Motiva. Correto, chão, puxa sinal. Obrigado. Gol 9030, solo 57, livre direita, 121, decimal 9, boa. Direito, 219, 30. Salvador, boa noite, Gol 9030, livrando. Gol 9030, Alfa Juliette 01. Alfa Juliette 01, Gol 9030. Pode decolar com o professor Guardião 07, a porta fora do solo. Fora do solo 02. Mantenha pro do farol da barra guardião 07. Aguarda a transferência de comunicação. Guarda a transferência 07.